Prossiga para o controle? É, 219 vai desvia direito. Bel seria a Prode Bridge. O senhor tem livre de juízo, bridge área do centro. Livre de juízo, 62 do nono, aguardando o contato direto do senhor com o Recife. Ok, muito obrigado. X01, Bonetti 40, contact Salvador Departure, frequency 120.8. 120.8, thank you, good morning, 4201. O AXA 6570 está pronto um pouco mais cedo aqui. Se tiver o nosso plano, aceitamos aí o cliente. Sim, eu não posso ter plano de sistema assim que chegar e pagar sua conta. Ok, aguardamos. It's on dial departure. Azul 4201, weather contact departure, climb to level 340, dial departure. 340 via dial departure, Azul 4201. And just to verify, that's climb unrestricted to 340, Azul 4201. 3 horas, Azul 4040, está autorizado o táxi via Taxa Índia, quantificado no 0, torre 1895, ajuste no 012. 012, Índia, 895, o TAM 3890 vai ficar atento ao Embraer da Azul, iniciando o táxi, efetuará um pushback de forma a deixar a aeronave na saída do Pass 3, como se efetuasse pushback na posição 05. Então tem livre pushback após a aeronave da Azul, deixando na saída do pátio 3, o TAM 3890. O TAM 3597 fica atento à Embraer da Azul, passará a retaguarda após estar autorizado o pushback e acionamento, simultâneo com o tráfego da aeronave na posição 04, após a fronte tag. Gente, autorizado o push, atento à aeronave da Gol na retaguarda, simultâneo com o 04, 3597. Solo 3554, para o posto bem estacionado. 35514, poderia confirmar a posição que se encontra? Vamos tentar 1288-135.3. 2881353. Confere. Obrigado. 040, após a relógio da Gol, ali mantém 0. Ali mantém 040. Não, 3597 já está autorizado. A minha informação foi para o TRIP 5514. Ah, ok, então vai iniciar novamente. Confirmando, TRIP 5514, faixa 3, posição 3. Gente, o 5514, por gentileza, aguarde. Gol 9642, pushback na posição 10. Gol 9642, aguarda, número 2 do setor. Guardando 64. Quase decolado aos 44, controle 1-2-0-08, boa viagem. 08, boa. Tulipanas, gol 9804. Gol 9804, contato radar, 360, saída da EL. 360, da EL. Alô, 3290. Prossiga 3290. É, estou com uma disposição devido à aeronave da companhia aqui na cauda. 5362, identifica a chegada BOMF. É porta descida. Chegada BOMF, trabalhador. Ô, 7 105 aguarda, número 2 no setor. Uai. 5594, está autorizado, João Pão Táxi. Demorar para o táxi, por favor. Tá localizador. 2012, reportarão no lado, total 9894. 4040, autorizando a decolagem pista no 0, vento 030 graus, 2 nós. Decolagem de vento, guardou 4040. Paulo, 3890. Prossiga, 3890. É que o pessoal aqui conseguiu coordenar a nave da companhia, eles vão puxar pra frente, sem a gente vai fazer simultâneo. Nesse momento tem um tráfego na posição através do 8 que dentro de alguns instantes solicitará o táxi. Então para mim será agora mais viável o TAM e o Gol para essa retaguarda, pode ser autorizado. Sim, estão aguardando. Salvador, o TAM 3517 com 139 a bordo, 4:20 da autonomia, alternando Campinas para o início de táxi. 3597, estou autorizado táxi via Pátio 1, Taxa Índia, Ponte Pelo no 0, Torre 1895, o ajuste no 0, 12. 1012, 3215, Tan 3597. Recife 1218.8, 135.3. 1218.8, and alternate 135.3, 24201, thank you, goodbye. Hotel Salvador, bom dia, 4040 da Azul, cruzando 1500. Azul 4040, contato radar 300, saída da EL. 300, passando da proa de Lenda. Mantém o perfil, temos duas aeronaves à sua frente, efetuando o mesmo perfil de saída. Ok. Quase autorizado táxi, Pátio 1, Taxa Índia, Ponte Pelo no 0, Torre 1895, ajuste 10, 12, poderia confirmar 23 a bordo? 26. Sim, 26 a bordo, Mugon. Obrigado, táxi Pelo 2, do Ponte Pelo 2, Paulo Salvador, 607 da Gol para o táxi, com 97 a bordo, Galeão, com 3:51. Bruno 607 vai dar passagem na TR da Trip, você grave a Pátio 1, Taxa Índia, vou esperar no 0, chama a torre 1895, ajuste no 0, 12. Gente, dá passagem aeronave da Trip, Pátio 1, Índia, no ponto de 0295, 607, tá bom. São 3890, após o ATR da Trip e o Boeing da Gol, estou autorizado para estiver acionamento, chama para um táxi. Após o ATR ou aeronave da Gol, sem livre push, vai repassar o táxi do 3890. O Gol 642 está autorizado, se tiver funcionamento, coordenando com a equipe de sol, última pronto táxi. Autorizado, reporta para o Torre o ADS 6570. Quatro, bom dia. Após a rolagem da aeronave da TAM, tentando o pasto de turbulência, a língua tem pistão no zero. Ok, após a rolagem da TAM, a língua está tomando o rumo aqui para dentro. 58, para as 9:25. Ok, não foi feito nenhum THG? Conta. Que consta no meu sistema não, vou dar uma ressecada. É, foi solicitado a empresa antes da saída de Guarulhos que fizesse o CHG para 09. E a nossa navegação consta aqui o ETD como 09 Zulu, deve ser um CHG aí. Estou verificando, por gentileza, aguarde. Obrigado. 395-3325, Guiana. O 1795, portal 9 da guarda. 3517, decolado 950, controle 120-18, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3517, decolou a sua escuta. 3517, contato radar 360, sai da árvore. Na água, eu sou 360. Salvador é o azul 4047. Prossiga. Está tentando dizer à direita que está mantendo a Pro 230, devido a informações. Gente, quantas milhas você desviou? Em torno aí de umas 30 a 40 milhas. Sim, tiramos a informar para o centro. Temos duas aeronaves à sua frente, afetando o mesmo perfil, motivo de não ter sido autorizado anteriormente voar uma Pro mais à frente. Ok. 9894, no curso do localizador, aguardando o cliente. 2895. 2895. Isso, Salvador, bom dia. Total 9894, final do X-Ray, baixado de travado. Total 9894, QNH 1012, fugindo aproximação, repórter externo, baixado de travado. Porta ali. No 4, decolado ao 52, controle 120-18, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Puxa, solo Salvador, gol no 897, puxa, vai acionamento meia dúzia. Pistão 0, vento 040 graus, 3 nós. Repouso, total 989. 3625, obrigado, bom dia, 4040. Salvador, control, good morning, 355-214. 355-14, weather contacts on departure, climb for level 190, Puka departure. Vai a Puka departure, 5514. Eu poderia confirmar a alternativa autonomia? Opa, desculpa, é 4 Natal. Natal, sou autorizado a táxi, via Taxi Índia, ponte de 1-0, torre 1895, o ajuste de altímetro 1-0-1-2, bom gol. 1-0-1-2, nível táxi via Índia, ponte de espera 1895, costando 3290, tem ano. Salve Salvador, bom dia, o azul alfa em aqui, Victor. Prossiga, azul. Muito bom dia, o Alfa Yankee Victor no PAD 3, pede autorização de reboque, PAD principal, posição de número 1, infraerudente. Faz o pouso do total, a Lima tem pistão no 0. Pouso do total, a Lima tem pistão no 0607, tá bom. Trip 5362, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2.000 pés, 1.012, 5.62. Aferir 2.223 até 4.000 pés, eu ajustei no 0.02. Até 4.000 no 0.02, pode ser 2.023. Então, 3.597, autorizada para o de Elefa. Elefa. Controle do Salvador, 5.362, totalmente visual. Se colaborar, pro de Duna. 894 no solo 55, libere pista pela direita, solo 1219. Total 1219. 3612 está livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, radar estabilizado, 3612. Decolagem da ONU 01607 da Gol. Oi, Salvador, bom dia. O TN 3890, ponte para o campo. 3890, após a rolagem da aeronave da Gol, Lima tem título 0. Faz o Gol, Lima tem o 3890. Ingressou, não. O 9892. Para o táxi do 897 com 188 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. O 897 autorizado, táxi 71, táxi da Índia, Montefeiro 10, Torre 1895, o ajuste de altímetro 1012, poderia confirmar pessoas a bordo? Está com 188 a bordo, vai se transferir a Índia no Montefeiro 1895, boa noite, 97. Gente, 188, grata convô. O total 9894, está taxiando, vai cruzar Kilo. O 9894, aquele que está interditada, prossiga via Alfa, reportando Lógio Juliette. O total 9894. Gente, vai reportar para a criança da Juliette, 9894. Request head and direct Alpha Romeo Uniform. Back level 150. 150. Yep. Climb the flight level 150, 355154. Roger, Aracaju. Stand by. Thank you, stand by. Controle 1607 da Gol, passa 2010 da Elf, Leda. Seu sal? Sim, vai descer, água 97 por 5. Dial, 1607. Trip 5514, clear, flight level 150, fly direct Aracaju. Thank you, turn left direct Aracaju and drive to 150, double 514. Gente, irei informar o centro. Total 9894, fica atento ao bang da Gol. Retorno táxi, está autorizado após o ingresso na Juliette para a parte 3, ficando atento ao sinalizador. Gente, após a passagem do Gol, vai ingressar na Juliette, parte 3. Meia 07, autorizado Leda. Autorizado Leda, 607. Salvador, bom dia, o TAN 3153 no portão 07, paciente da Golf para Galeão. Resultivo 3 para cópia, solo 1219. 219, desculpa. 362 estabilizou? Afirmativo, estabilizou agora no LOC 362. Torre 1895. 1895. Controle 208, boa viagem. 208, obrigado. 2 Salvador, trip 5362. 5362, que nem 06, continua aproximação, check trem, agora está para pouso. Nossa, escuta para pouso, 5362. 3000 para o 330. Então 3890, contato radar, 330, chega para o campo. 330 na pouso, 3890, né? O Alfa também 570, enfim, possuímos o seu plano, está pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Recife, nível 350, da coluna 0, curva esquerda, saída Puca, Transição Caju, via Uplink 58. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5533. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com curva à esquerda na saída Fuca, transição Aru. Pela Abre Whisky 58, 1208 é o controle, 5533, está pronto para puxa. Gente, mas 570, fica atento ao banho da total, ingressando no pad 3, está autorizado, chama pronto táxi. Chamará pronto para o táxi. Então 3153, pronto cópia. Cópia, está 3153. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Vai decolar no zero, curva direita, na saída da El, Leda Bridge. Via Fuso 10, após Snap, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5520. Galeão 360, Dael, Leda, Trivi, Trivi, Pendulo 10 e controle 1208, transponder 5520 e confirme as informações, por favor. Ali 120, decimal 8, apítulo 10, SMAP, LUV, total vacina e após conforme rota. Tá, SMAP de LUV, Barbacena, controle 1208, transponder 5520, obrigado. 3153, chama pronto, estiver experimento. Camará, quando pronto, francês. Alô, Salvador, vou 915 com 154 agora, 3 horas, francês, no final, tem que ficar pronto, pronto, pronto. 1715, está autorizado o táxi, e a parte 1, o táxi foi Índia, onde espera 10, torre 11895, ajuste no 013, apenas confirmando 174 a bordo. 174. Gente, grato, bom voo, 1715. Obrigado, bom trabalho para vocês, beleza. Rádio 5362, no solo 02, libere pista pela direita, solo, no zona decimal 9. A direita é 1219, 5362. Voo no 607, Salvador. Prossiga, Salvador, 607. Você vai subir restrito ao nível 340 e após o desvio já foi coordenado junto ao melhor centro do Nordeste para que possas voar direto o bridge. Ciente, restrito ao 340 e o melhor centro do Nordeste após Bridge 1607. Positivo. Passarindo 2223, localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre. 1895, passarindo 2223. Ciente, está reduzindo, estabilizado, vai chamar a torre 1895. Bom dia, daqui a pouco. Até. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, que negar no 013, continua a aproximação, repós no marcador externo, baixado e travado. Vai reportar, baixado e travado. Marcador externo, baixada e travada, passarela 2223. 2223, hoje aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre. Ouro 607, chame Recife, a frequência é 13395, câmbio. Chamará Recife 3395-607, é bom. Grato e um bom dia. Boa. 7, decolado ao 04, controle 20.8. 0208, chamaremos 817. Passarelo 2223, está livre pouso, pistão no 0, vento 0 no 0 graus 19. Livre pouso, passarelo 2223. Ajuste altímetro no 0, 13. E a Índia, em cabeceira, 18895 é a torre e 1013, grata. O trip 5365 fica atento à aeronave da ANSA, iniciando tarde, sua posição autorizada em ingresso de viagem, parte 3. Gente, visual com o ápice, para o parte. São 3890, chame Recife. 12545. 345 Recife, obrigado, Rodolari. Salvador, bom dia, copia o azul ao Alviante Vitor. Alfa Yankee Vitor. Eu formo um ATR da tripla em ação do pote 3. Após estar autorizado o início do reboque, até a saída do pote 3, onde me reportará para ingresso no pote 1. Ok, após a passagem da trip pela retaguarda, inicia e chama para o pátio 1. Muito obrigado. Solo 07, direito, onda 1, Edson 9. 2, onda 9, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, onda 7, onda 5. Pode esperar dar onda 0, pô. Onda 7, onda 5, bom dia. Após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem cabeceiro 1 a 0. Companhia Lima tem, onda 0, onda 7, onda 5. Onda 642, autorizado decolagem, pistão 1 a 0, vento variável com 3 nós. Pistão 1 a 0. Pro 220 ideal durante 40 meses. Positivo, desvio autorizado, 897. Portanto, então, pro 220, 40 meses, 897. Five, four, control. Trip 5514, now you are terminated the service. Contact the Aracaju frequency 1203, over. Rio 9811, mas você pode cobrir. Dois, decolar. O nome é 42 ao controle, contato Romano. Tá. Na Juliette, passarela 2223. Chete 2223, mantém a posição da Juliette. Mantém a posição da Juliette. Pro Ato também é 570, ponto de espera da 1-0. Bono 7-5, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 4 nós. Vento vai inicial, Bono 7-5. Abse a cargo 6570, após a rolagem do bonde da Gol, ali mantém cabeceira 1-0. após rolagem do voo, a linha mantém 190, ato 6570. Tem como coordenar por hoje Aracaju, pro voo número 42? Tem sim, vamos aguardar a confirmação do melhor centro de controle do Nordeste. Maravilha, obrigado. 97. 897 para você. Ok, foi coordenado junto ao melhor centro de controle do Nordeste, após os seus desvios, para que o senhor possa voar bridge, se for conveniente. Pode voar bridge, dá presente. Já livra bastante informação. Ah, que bom. Então vamos voar bridge. Obrigado. Gol 1-642. Gol 1-642. Solicitação negada pelo centro de controle. Porém, autorizou direto Romeu Fox 018. Confirme. Melhor que você encomenda. Então voando Romeu Fox 018, gol 1-642. Obrigado. Uno controle, 120.8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Nível de voo 330, decola 10, curva esquerda, saída Momo, repique. Eu por 50. Controle para 120.8, transponda 5523. 5, vai 2000 pés com curva direita. 1715, um prédio curva à direita até Lefa, está em contato radar. Opa, com curva direita, leva contato radar. Decolagem, pistão 1-0, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, pistão 1-0, ato também, 570. Azul, ato e vibra. O azul está autorizado, parte 1, até posição 0-1, após o término. E autorizado, ato e vibra. Passarela 2223, fica atento, a aeronave da Azul rebocando, está autorizada em grau Juliette, parte 3. Após o reboque da Azul, está autorizado o ingresso na parte 3, o 2223. O Rio 9811, na posa decolagem com varal esquerda, acima pronto, pushback acionamento. Decolado. Alzuna 3, controle, 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Absa 6570, cruzou 2300. Absa 6570 é o controle, contato radar. Controle, o Alisson 6570, solicita nível 370 final. Sim, eu anotei a solicitação, Alisson. Absa 6570, está autorizado 370. Autorizado 370, Absa 6570, graças. 72, chame Recife, frequência 12545. 32545, número 642. Tchau, tchau. Apsa 6570, chame Recife 12545. 12545, bom dia. Bom dia. Uno 715, chame Recife, frequência 1288. 288, gente, gol 1715, obrigado, valeu. Aerolínea de contra no pátio 3, senhora, reboque da aeronave até o gate 11. Confirma para sala. Aerolíneas Lima Vita, Itália, Cruz de Guerra, para reboque da aeronave do pátio 3 até a posição 11 do pátio 1. Gente, aguarda. Guardando. 29 para o TAC 04 a bordo, são 2 horas e 50 de autonomia, alternativa é 300. Sim, TAC autorizado. Pegando direita via Indra, ponto de espera torre 118, 3195, ajuste na 0 na 3, bom voo. Na 0 na 3, o QNH. Solicitando reboque na parte 3, escuta? Prossiga, aeronave senhora, é uma aerolínea da Argentina. Prossiga na escuta. Teste, pode dar início e chame para ingresso, parte principal. Chamará para ingresso. Na 3158, na posição 7, para pushback em acionamento. Fazendo as equipes só, reporta táxi, então 3153. Autorizado, chamar para o táxi 3153. No 8 decimal 95. 8 98 no 1. Autorizado, aliás, decolar, pistão 1 a 0. Vento variável com 3 nós. E 5973, prossegue na escuta. Informação em curso é COU. Ativa a bolsa, está solicitando a autorização. Pronto, cópia, o Rio, 5973. Afirma. Prezado Recife, nível 370, prossegue na Peruísque 58, decola da 1 a 0. Boa esquerda após, Cuba Jucuca, transição Caju. acionando o transponder 5524, controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado 370 Recife, com risco 58, decola pistão 10, curva esquerda, Puca Caju, 5524-1208, controle 5973. 5973 correto, chama pronto, pushback acionamento parte 3. Chama aí. 29, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia, senhor. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. Rio 98111, perfil Momo. Rio 98111, é o controle, está em contato, Roberto. Tem então 353, 3 horas de táxi até o ponto de espera, via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, na 3, bom voo. Ok, via Pátio, Índia e Alfa, 295, ponto de espera, ajuste no 0, no 3, então é 3153, obrigado. Salvador, bom dia, passaria do 2223, Tente Golf. Gentileza, plano repetitivo, vitória da conquista. Tente, passaria do Golf, confere agora a cópia. Se escuta, está na saída prevista, senhor. Abo. Elefa, posso conquista. Agora Elefa, trato. Salvador, Aerolíneas, Argentina. autorizado, Argentina, prosseguir até o portão 11. Informe o término do reboque. Grato, informar o término. Deu 5973 na 9 para o posto. Cordeiro que pistola, reporta táxi, Rio 5973. Argentina, por gentileza, agilize na medida do possível. Positivo. Passaria 2223, na escuta cópia. Na sua escuta, pronto, cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da 1-0, curva à direita, após cumpre perfil Arbo, Elefa, após voa Obdude e após conquista. Acena no transponder 5536, controle de Salvador em 120, decimal 80. Ativo autorizado, nível 180, conforme rota do plano, decola pista 10, curva direita na Arbor, após Elefa, voa Obdude, vitória da conquista. 5536 no transponder e o controle de saída 1208, passaria do 2223. Passaria 2223, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento, parte 3. Trabalhamos. Rio 9811, direita, Rabuco. Direita, confirma a posição, senhor, por gentileza. Rabuco. Rabuco, 9811. Salvador, bom dia, o 3153 está bom, não, pronto, certo. 3153, a linha decola, pistão no zero, vento variável com dois nós. A linha decola, dá um no zero, tá 3153. Salvador, bom dia, direito 5384, cliente da informação Golf, autorização para Maceió, na sua escuta. 5384, copia. Consiga, copia. Autorizado Maceió, nível 190, prossegue na Golf 677, decolada 10, curva esquerda após, cumpre perfil Buca, transição Caju, aciona no transponder 5543, controle Salvador 120, decimal 80. Abucu. Perfeito, obrigado. Agiu, primeira curva esquerda, aciona 5543, controle em 1208. Trip 5384. Trip 5384, cotejamento correto, chama pronto, puxa, vai acionamento parte 3. Chama pronto, eu não peço acionamento parte 3, 5384. Qual posição? Posição, Pro 021 da presença. Muito bom, então chama em Recife. Frequência 12545. 2545, muito obrigado, bom dia. Viu? Taxi 5973, taxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera, torre 118-195, ajuste na 0, 13, bom voo. 253, decolar 238, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Oi, bom dia, 3153 da Sã, cruzando 1400 na Dael Leda. 3153, no controle, contato radar. Alguma possibilidade de voar Leda? Positivo, após dormir livre. Opa, show de bola, obrigado.